O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Quem é que tem um amigo feio aí, hein? Aponta pra aquele teu amigo feio. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse meriça. Batia, vou agora. As novinhas aqui do Rob, elas me adoram. Deixa eu brincar! DJ Eric de Ferraz pegou uma moto. DJ Eric de Ferraz pegou. Acelera! Piranha. Ah, foi, Júnior? Confuso essa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei. É Jesus! Uma bala que bate a onda. Eu que sabotei. O Tobete está de volta. Piranha. O aniversário do Bruno. O copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tchau, Andréia. Tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. O chamou aqui do parceiro Gabriel do Acará. E aí, Gabriel? Um abraço pra você do performático, viu, maninho? Você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. E no telão do espetacular, Tainá Araújo, estética e emagrecedores. A estética que tá comandando Belém do Pará. Tainá Araújo no telão, Fagner. Tainá Araújo, estética e emagrecedores. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. E aê, boca de pelo. E aí, Diego? O gerente da Kimi, o da Boutique Multi Marcas, põe no telão aí o Fagner. Ele, o Malk do Ouro, tão com a gente. O eletrizante vai pra cima. Vai sentar, tu vai sentar. Tu vai sentar, tu vai sentar. Tu vai sentar, tu vai sentar. O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Da. Aê, gordinho, tu quer? Tu quer, gordinho, é? Claudinho! Um abraço do performático! E hoje, domingão, tem hobby lá no Pompilho, viu? Festa até 5 da manhã. Hoje, domingão, hobby no Pompilho. E na segunda-feira tem Rob lá no Caribe Show. O DJ Davidson Mota, o Davi Torre e o Vitor do Gás. Tu não vai mandar abraço pro Vitor do Gás, não? Vai, senta, senta, senta, senta, senta de cabeça. Esse Vitor é considerado, viu, mano? Cadê ele, hein? Senta, senta de cabeça. É Vitor! esse cara merece o, o respeito do DJ do Hobby. Esse é considerado o Vindo do Gás. Pra mim, um dos melhores. Olha o que ela faz. No quadradinho, quadradinho, quadradinho. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Olha o funk do Valmix, Bruno. Que fase. Alô, Pipirira! Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga. Eu, Fagner! Joga, joga a bundinha pra mim. Põe o vídeo do gás do telão pra mim aí, põe, mano! Onde está você? No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. E a Taila? O macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido. Você aguenta uma dessa. Thiago Rodrigues aí, Thiago! Na hora pro lado, quem tá passando é um bonde se vê. ET Design é nós! A porrada come, as mina aqui da área no vale se revela. Não importa o que eu faço, vira moda entre elas. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. E aí, Andréia? Pode falar à vontade. Andréia vai virar hobby, tu vai ver, Sandra. Ela já virou, já brigou por causa do Robby já. Fala mal de mim, na roda dos amigos. Que coisa, garota, eu nunca fiz nada contigo. Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida. Porra, tá molhada, se mete na... E eu descobri ontem que eu tenho meu, o novo seguidor do Robby. Eu vou anunciar agora. E aí, Pizu? Um abraço pra você, meu Pizu. Ele é Robby da veia, na veia. E aí, Carol? Minhas pernas já, já. Ele e a Verusca. Aqui na frente. Meu sangue já ferveu. Alô, Johnny, do meus camaradas da Adidas. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Essa música é da Kawane Modaká. Então sai. E aí, Kawane? Sai da minha frente. Sai, sai. A Kawane tá de volta. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. O fortíssimo Ronaldão. Vem o fortíssimo Negão. Sai. Já mandou avisar que tá chegando o Robby na Marumbaia. Sai. O prefeito já assinou. O vereador também, agora vai, pai. Diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, balançou. Fala aí, colha aí. Bateu, balançou. Bateu. E aí, Salsírio? Sente o som aí. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu quero ouvir bem alto, viu? Vou de jeito, mas não fico apaixonado. Canta bem alto aí. O safado e amanhã não venho. Porque... Te boto de quatro e... Quando eu escuto essa música, caralho, eu lembro do Loro Bazuco. Eletrizante, eletrizante. Cria mais uma vez, moleque, cria, cria. Toma, e toma, e toma. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. O meu parceiro Wallace Ramos já tá comigo. O homem que comanda o líder. E aí, Wallace, é nóis. Pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cris. No tebozão que vai mexer. Cacaio, Diego. Pode começar a descer. A minha já deixa por ali também. Cacaio, eu tava com saudade de time, moleque. Redouglas, é nóis. Olha o moeda. Remoeda. Quando tu chega no Robby, é ostentação, tu sabe. Ao lado do Célio e de toda a GDG. Vamos pra cima. O homem é bom, o homem é espetacular. Ao lado, filho. Pra cima, eletrizante, eletrizante, eletrizante. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Comprei uma moto e as novinhas me adoram. Comprei uma moto e as bandidas me adoram. As bandidas aqui do hobby, elas me adoram. As bandidas aqui do hobby, elas. Sextou, bonitinho! Ritmo usado, louratio, pra toque. Bonitinho! Agora mascote! Consequentemente vai rolar um... Daqui a pouquinho tô cobiçado com o pirulito no palco. Vai ser foda. Cozinhas daquela mais pra frente pica. Quero que a Raíssa suba hoje. Pega a visão quando ela olha. Vamos. Jefferson Santos, o Eric espetacular. Chama ela pra futebol. Barbearia, Styler, tá com a gente. Chama ela pra futebol. Vamos. Casa de Carne São Domingos, o do meu empresário Saúde, não tá não aí, Fagner? Casa de Carne São Domingos, o comandante da feira da Mundurucus. Casa de Carnes São Domingos. Chama ela pra fuder. Dentro do carro, me saca bolado, puxa. Agora, Andréia. No meu grelo, ai, saca essa porra direito, ai. Ai, saca essa porra direito. Pode sacar firme que é piranha, aguenta, pode jogar dentro. O Diego Laçador! Ele nas nossas mentes. Esse Diego tem uma história no hobby muito grande, viu, maninho? Ele vai sábado, domingo, segunda. E vai na quarta-feira na rave do Tom com a gente também. E toda a galera da Barbearia Black, é nóis! Meu parceiro Alisson, é nóis, Alisson! E no telão do hobby, a loja que comanda o vestuário feminino, Stephanie Lucas. Ela que veste as mulheres do hobby, Stephanie Lucas no telão. Em ativa, usa Stephanie Lucas. Toma sua de pau. Ei, gordão trem bala. Aquele pique, né, cachorro? Dentro do carro, me saca bolado. Puxa meu cabelo com a mão no meu grelo. Alô, rato, dá um chega rapidinho aqui, rato! E aí, Start Funk? Chama que tá tendo, fio. Mas só que a mina é muito linda. Pichula! De logo assim, cheia de malote sentada perto de mim. E tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas pode até falar de mim, tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. E uma parada, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas só que a mente é talentosa. E logo assim, cheio de malote sentada perto de mim. E tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas a bagaça tá no bolso, e tá gostoso. Alô, rato, vem cá, rato. Curtindo bagulho novo. E tô de boa, na sucessada. Me chama aqui, meu parceiro Ayrton Labrós. Ayrton! Olha o playboy. Ele tá na área, se liga, sabe? DJ Júnior. DJ Júnior. Eletrizante. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. E aí, Diego? O seu medo, Hernani? Olha o Cacaio! Alô, Celo! ativo. Um abraço pra você, viu, Carol? Carol! Olha o Cui! Ele é Jennifer! Tô sabendo que ao lado do Cui tá a sogra dele hoje, né? Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! Já por aqui meu parceiro Buraqué, o Claudinho, o Gaga, o Vaguinho, o Negão, o Sarará. Eles são considerados, estão comandando a retaguarda do Robert. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada, o criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. Cadê Andressa Meirelles que ela se esconde, hein? Eu já tô bem cruze, brincadeira do momento. Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. O grave bateu, rabeta no chão. E aí, Danilo? É rock de GDC hoje, bicho. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. O fumaço, neguinho, logo pro chope. Ao lado do Talibã, tamo junto, hein? Olha a Mabel aqui, Júnior. É pra tocar no seu rádio. Alô, Mabel. Toca no seu. Grita, Mabel. Toca no seu rádio. Grita, Mabel. É pra tocar no seu rádio. Nessas horas, as luzes se apagam. E quem tiver sofrido, que sofra mais, filho. Eu tô aqui, viu? Não te esquece. O eletrizante do Pará. Segura! Segura! Segura! Ah, tu quer? Quem lançou essa aqui foi o eletrizante do Pará, do Pará, do Pará. Pra se falar de amor. Eu já vivi um amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu quero bem alto, viu? Eu quero bem alto, bem alto. Entregando a outra alguém. Mentiu! Só não vale isso. Chorar, viu, Sandrinho? Olha o Bruninho como fica. Sei, outro amor vou encontrar. O Bruninho vai à loucura, Júnior! Hoje, domingo, tem Rob no Pompiro. Eu não é. Olha o Riquelme. O Pitoquinho. E aí, Marquinhos? E a Mandina vai viajando, né, Amanda? É, Amanda. E o quê? Alô, Rato, dá um chega aqui, Rato! Malvinho Menezes! É, Diego! Você sabe que você mora no meu coração, né, Diego? Mas, diz que garotas choram demais. DJ. Você é meu considerado. DJ Pico Boy. Na batida, vai! Alô, meu produtor Rato, dá um chega aqui, Rato. Meu cunhado careca, o moleque burra está com a gente. Doce beijo, doce beijo. É o novo titio. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. Doce beijo, te beija de couro. Doce beijo, você e eu. Tem hora pra chegar em casa agora? Quero te... Rock DJ não é assim não, viu? Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Na batida, Thiago Rodrigues! Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Onde eu ando? Olha o Malk do Ouro por ali, ó! E o meu gerente Diego! O da Boutique Multimarca, toma, vai eletrizante, bora livrar! Bora livrar, livrar! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Vai eletrizante, vai eletrizante, vai eletrizante! 3, 2, 1, agora, agora! Já por aqui o Sassá, o Sassá, a primeira dama também da GDB, a Bia, do Guamá, a Drica, o Tamarão, o Lezinho, o Flavinho Menezes chegou aos 47, foi? E aí, Paulinho? Olha o Tiaguinho dos Red ali, ó. Esse Tiaguinho tem moral, viu, bicho? Ele é considerado. Pra quem um dia não gostava do Robin, né, Tiaguinho? Tá de laçada. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. Raiana, Valaíce, o Diego, logo o Cacá e a Vala Macaco. Foi bom. Ele e o Moeda nunca pegaram o corte da eletrizantes aí, ó. Ter-me a Deus, sofri demais a... Quem souber pode cantar. Em teu amor. Rapaz, duas semanas consecutivas eu parei a internet com marcantes que não tocavam. E agora tô tocando em todas as aparelhagens. Sente o som e quem gostar, eu quero ver dar um grito bem alto, bem alto! O Eldinho e a nossa amiga Ellen tá aqui comigo. Valeu, Ellen! Valeu, Ellen! O meu parceiro Diego GDK. É Diego! Você é considerado, viu, Diego? Você sabe que nós somos nós! Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende. Pega do sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor. No meu coração foi tão forte assim, me sinto apaixonado. E dessa vez, se querem saber, verás todo cara. Dedê da Fortaleza. Um abraço, Dedê. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente. Toca essa sequência e lembra do mascote. Te amou. Laírton da Bros. Um forte abraço, garoto, você, meu parceiro, o Abner. Aqui do Eletrizante, é nóis, garoto. Não foi uma ilusão, me lembro, vejo. Cleide Andrade, para seu grande amor, Alex. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi, foi, foi. Olhava naves como um sonho. Botei fé agora. Que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava naves o amor. Alô, Mina Produção! Alô, Irã! Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor não lava nada, sua moça. E aí, fumaça! E aí, negão! Logo de Mochobe com a gente, Muraninha! Considerado, é nóis! A verdadeira fórmula do melodia. O Gabriel do Acará! O Gabriel veio conhecer o Robin hoje, né, maninha? Este coração, no escuro, no escuro, no escuro, no escuro, no escuro, no escuro, que é que tá vindo de pressão aí, hein? Quem aguenta mais pressão aí, hein? Bora fazer uma contagem razoável, razoável. 5, 4, 3, 2. Pega fogo! O robô vai te pegar. Já te pego agora! Acelera tudo! Acelera! E vem comigo assim, ó! Doente de amor. Coguei remédio na vida noturna. Eu deixei essa aqui, viu? Eu deixei essa aqui preparada e gatilhada pra vocês. Então toma! Mais pólvora! Puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma. Toma uma tapinha, toma. Toma de tapinha, toma de tapinha. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob! Mais pólvora! Pega fogo! Pega fogo! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer, ela quer, ela dá, ela quer, ela dá, chama ela pra cá, ela quer dar pra bandido, chama ela vinha pra cá, chama ela vinha pra cá, chama ela vinha pra cá, bora Juninho, pode chamar o performático, chama ela vinha pra cá, chama ela vinha pra cá, chama ela vinha pra cá, chama ela vinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Bruno, parabéns pra você, meu Bruno. Sucesso, paz, harmonia. Que Deus te abençoe. E como eu sempre digo, obrigado, meu Deus. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau, é tchau pra quem namora. Corno dá um grito! Que tem uma vizinha fofoqueira, dá um grito aí! Que tem uma amiga que não presta, aponta pra ela e aponta pra ela. Aponta pra ela e canta assim, ó. Eu quero mais alto, mais alto! Canta bem alto aí! Já! Hey! Hey! Hey! Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Vem, vem! Mexendo o peitinho. E aí, Julotá? O irmão do Madeirito! Como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Roda siliconada do jeito que o monte gosta. Roda siliconada do jeito que o monte gosta. Treme, treme. O treme duro. Treme. O bar tremendo. Treme. O treme. Treme. Treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. E vai tremendo, treme, treme, vai tremendo. Treme, vai tremendo, vai tremendo, treme duro. Treme, vai tremendo. Treme, vai tremendo. Treme, vai tremendo, treme duro. GDG, GDG, galera do Guapá. GDG, GDG, Guapá, galera do Guapá. E quem é do Guapá dá um grito aí, tá? Minas GDG, obrigado de montão sempre com a gente. Para Minas GDG. E cadê meus garotos do Red aí? Vai tocando, vai tocando. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Os garotos do Red. Como é que é? Os garotos do Red. Do Guamá. Os garotos do Red. Como é que é? Vamos detonar. É do Guamá. Alô, Armandinho! E quem conhece essa aqui? Essa aqui? Canta bem alto, canta! Vim, só pra te dizer. Só penso em você. Minha águia de fogo. Alô, meu eterno batata, essa é pra você, meu brother! Death, meu coração é super pop, Death. Essa galera enlouquece. O Donado! Só que Gibi, o Jean Ferreira, fotógrafo das celebridades. Meu coração é super qualquer. Essa galera enlouquece com S. Lides, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. E hoje com a gente, tá aniversariando o nosso grande seguidor, Bruno, da GDC. Bruno, sucesso, paz, harmonia e muito hobby no teu coração, Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Parabéns, meu parceiro Bruno, GDC! Muita luz, muito sucesso, muito dinheiro. E que o Papai do Céu sempre te abençoe, Bruno! Aqui você tem moral! Eu que sapotei o copo dessa piranha! Eu que sapotei o copo dessa piranha! Botei uma bala boa, uma onda, botei. Uma bala que bate a onda, eu que sapotei o copo dessa piranha. E aí, Miguel? Copo dessa piranha. Botei uma bala boa. Dando um lanche, um abraço pro moço do Miguel. Uma bala boa, uma bala que bate a onda. Ele tá com a gente do Robin. Que tá tocando, explode o bagulho. Tá botando meu copo, deu. Eu que sapotei. Que tá carvalho, deu. Eita, que a mandinha tá na moda. Penetração, penetração. E a piroca socando direto, mas entrando. Alô, Irã, dá um chega aqui atrás com os periféricos. Rapidinho, alô, Irã. Alô, Irã, da produção do Robin. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que... O meu parceiro Marquinho dos Mil da Vila. O copo de... Parabéns pelo você, Marquinho. Sapotei o copo. A Paula Reis. Botei uma bala boa, uma bala... E o meu parceiro Claudinho, parceiro do Performático. Uma bala que bate a onda, bate a onda. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Tá botando meu copo, deu. Parabéns, Bruno. Essa é tua, moleque! Alô, Irã, técnico de áudio do Robinson. Alô, Irã, aqui atrás, urgente, Irã! Meu amor, vou encontrar você. O Diego Laçador! Renata Chá! Bora, Sonsinho! É nóis! O Jonathan, irmão do Madeirito! Veloz! É Bizu! O Bizu agora é Roda! Roda! Mezaque Mecânico. E aí, Mezaque? Ecuí! E como foi esse teu amor? Diz pra mim, diz. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer. Sou louco por você. Fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Família sem miséria. Com 2 segundos pra te amar. Peleco, Paulo Batata. Me diga onde. Tá todo mundo com a gente aí, ó. Te encontro na luz do luar. Bora, Cauane! Cauane! E eu respiro, é o cheiro teu. Sonhando. E a volta da Cauane. Lembra tudo que a gente viveu e eu te perdi. Esse lançamento diz que ela verdadeiro amor, desejo e aí. O eletrizante era de menor, fim de curtir as festas, não podia. Mas agora eu tô tocando elas. Então segura aí que o repertório é afiadíssimo, meu irmão. Bora, Sandrinho! Bora, Bruninho! Bora, Sandrinho! O Bruninho! O Bruninho! Vai! Vai! Vai! Vai! É, Bruninho! Mostra o que tu sabe! Toma na batida, toma, toma na batida! E a mulher que tá solteira vai jogando pra cima, vai jogando! Vai jogando pra cima, vai jogando! Vai jogando pra cima! Quem tá a fim de beijar na boca, dá um grito, dá um grito! Fui pra cima, pra cima! Hoje tu me virou, me virou, me virou! É bijula! Bora, Jubrezão! Boninho, eles falando o que eles querem e o Jesus ali tá só olhando, viu? O Jesus tá só olhando. É, ah é, tu quer, Jesus? Então lá vai o eletrizante tocar, tocar, tocar. O Jesus e o seu amor, né, Jesus? A ideia de perder essa bênção. Eu só te falo uma coisa, Jesus. Isso é pecado, viu? Lá vai você, eletrizante, eletrizante, eletrizante. Meu amor, não consigo esquecer de você. É o Dino! O do Croco, Flavinho Menezes, Rianando e o Douglas. Chegou aqui, porra. Era você a mais bela. DJ Jefferson do Ideia Abração com a gente também. Agora a primeira vista. Que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. E não vá, não vá. Não vá, se dizer seu telefone, eu preciso saber. E aí, mascote, tudo certo? Tudo bem com você? Saber de... E aí, Thiaguinho, tudo certo, meu filho? É nóis, tu sabes. Eu vejo na boca esforçada. O Gabriel, o da Cará, tá com a gente também. Olha meu boy ali, ó. Ao lado, filho. O Negão tá aí comigo. E aí, Negão? Veninho, fumaça, louco por chope, bora aí, toda bros! Malandrinha, Brindina do Rock, é nós. Agora. O Arlon e a sua primeira dama, Dona Lana Marci. É nóis. Libra, eletrizante. Louro Bazuca. E aí, Louro Bazuca, você tá na área. O Doug Red, dos Red, do Guamau, é o Dírio, Flavinho Menezes. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. O Geérico espetacular do primeiro, lá do Primo Som. Agora só vez, fica esperando aqui sozinho, o tempo passar. hoje, domingo, tem Rob lá no Pompilho, viu? E na segunda-feira, Rob no Caribe. Sucesso! E no telão do Rob, Vieira Designer! Vieira Designer. O homem tá rico, milionário. Cadê o Mal, quem? O Malco do Ouro. E o Diego. O nosso gerente, cadê eles? Mega Príncipe Negro. Ai, Leia Absolute, é nóis, Leia. E aí, Peru? O meu Blaster. Bora, Talibã, como é que é? Olha a Karina. Vai, Karina! Quem nunca amou? Nunca amou ninguém. E aí, professor Kleber? Você já viu que... Vai pra cima, meu filho. O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Curtindo a mixagem que vem do altar. Muito som, muita luz. O Diego Laçador tá batizado, viu, filho? Ele era Natasha Bente e Danilo. E o seu grande amor, né, Danilo? Uma forra, né? Quase morri. Bruno GDC, aniversário do cara. Meu amigo Fiel da GDC, e aí, Fiel? Eu te encontrei. É Jesus, é Jesus. É assim, não tem explicação. E toda a tribo fazendo ter. Mas só com você eu me entrego assim, sem razão. Bruno e Trio. Com seu ex ou com a sua ex na festa aí, hein? Quem não quer saber do seu ex ou da sua ex aí, hein? Mas querido Nuno, tu vai lembrar dele agora. Sofre, miséria. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Sindicato do Caixão. Vou fazer cafuné no... E aí, Glauci? Vigia o seu sono, sei lá. Até prova o seu beijo. Hernani! Juan Patrick! Barulhão! É fiscal. O Diego, o Cacá e o Ueda, minha GDG, Maracelo! O Moura considerado! Diego, GDK, bora, Diego! Diego! Palácio, bem alto, palácio! Canta, canta! Pra quando você fizer seus planos. Abraçar com muito carinho meu parceiro Fabrício Mix. Belo Mix, a galera do Porra do Sonoro. O Caio Mix, também o Bruninho. Galera do Palio, valeu, viu? Aceito esse emprego. Essa galera, gente boa demais. Me prenda, me abrace. Valeu, galera do Porradão, valeu, galera do Palio. Esse emprego de covarde. Canto, tá demais hoje, viu, Jonathan? É Zé Neto e Cristiano, jeitinho diferente. E aí, Jonathan, o irmão do Madeirito. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim. Eita, Laila! E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. O meu parceiro Everton da Face. Bora, Everton. Você é a Juliana. Afogando a saudade. E aí, Nilcine Pichula e a Ju Frazan. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. E pra quem já foi amante aí, só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do... Ayrton da Bros. Sua família é tão bonita. E aí, Salsílio, é nóis, moleque. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou resolver. Não quero atrapalhar. Pode cantar, pode cantar. Ninguém me respeita. Bem alto, bem alto. E pra quem é solteiro aí? Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou. E é o quê? Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Segura esse coração, Jennifer Furtado. Então diz... Incomparável. Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Já que solteiro não trai, toma essa aqui. Eu amei. Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu... Jonathan, por favor, desça daí, Jonathan. Desperdicei tanto sorriso. Obrigado, garoto. Sim, eu chorei. Mas deixa eu chorar. Pra ninguém me... O meu grande amigo Alassi Ramos. Vejo o seu grande amor, Cris. Cadê o Matheusinho? Matheusinho, cadê você, Matheus? E o melhor é me ver. Bruninho e o Sandro, galera do Gênio da Marca. Me deixa. O amor quando cerca não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. Já era, já era. Mega!